Aleluia. Sem o azeite não tem salada que fique boa. Deus está nesse lugar, irmão. A minha maior preocupação era dele vir aqui. Tem que nascer da água. Tem que nascer do fogo. Aleluia. Tem que nascer. Aleluia. Deus vai te matar e vai te ressuscitar.